Ciência e técnica. Aparecimento da imprensa. A invenção do Ourives Gutenberg. Vocês já leram o jornal de hoje? Leram o que aconteceu ontem e o que acontecerá amanhã? Quem não lê diariamente o jornal? As suas colunas trazem novidades para todos. Quem não dá pelo menos uma espiada no noticiário? Ninguém gosta de estar por fora. Como é que seria o mundo de hoje sem a imprensa? Nós começamos a aprender alguma coisa na vida pegando um livro. Quando nos dedicamos ao estudo, pegamos novamente nos livros. Toda a sabedoria da humanidade está descrita em livros. E diariamente surgem novos livros em todos os cantos do mundo. E diariamente aparecem em jornais e revistas. Sem a palavra imprensa, o mundo não poderia mais existir. Sim, a palavra imprensa, como você acaba de dizer. Naturalmente, imprensa. Todos esses livros, jornais, cartazes e volantes não poderiam ser feitos à mão. Já houve época em que os livros eram escritos à mão e multiplicados à mão. Isso faz mais de 500 anos. Naqueles tempos, os conventos da Europa abrigavam muitos milhares de escrivães que copiavam livros, principalmente livros de ensino e de história. Dia a dia desenhavam letra por letra, página por página. E como isso era um trabalho moroso e difícil, havia poucos livros naqueles tempos. Mesmo as bibliotecas mais famosas não possuíam mais do que poucas centenas de livros que podiam ser guardados numa só sala. Todo livro era uma preciosidade e era tratado como preciosidade. Poucos privilegiados tinham o direito de abri-los e de lê-los. Naqueles tempos também, isso não constituía problema. Pouca gente se interessava por livros e poucos sabiam ler e escrever. Há uns 600 anos, a situação começava a mudar. As cidades prosperavam e se tornavam mais poderosas. E os cidadinos, os comerciantes, os artesões, procuravam poder e reconhecimento. Queriam ter mais direitos. Para isso, precisavam de saber e de conhecimentos. Procuravam livros para aumentar os conhecimentos. Mas não havia tantos livros, pelo menos enquanto estavam escritos à mão. Sim, se fosse possível produzir livros mais depressa, em número maior e mais baratos. É possível que muitos tenham matutado a respeito. Mas um não se limitava em matutar. Tentou mesmo resolver o problema. Este homem se chamava Johannes Gutenberg. Livros não eram propriamente a sua profissão. Era ourives. Mas justamente em sua profissão, aprender a arte de cortar carimbos de metal. Esses carimbos eram necessários para a confecção de moedas e selos. Imprimindo o carimbo em metal amolecido, consegue-se o relevo de armas ou dizeres. Para a confecção de um carimbo com dizeres, o ourives tem de cortar cada letra isoladamente numa ponta de metal. Com o tempo, o ourives está de posse de uma coleção de tais letras de metal, pois quando bem cortadas, podiam ser usadas mais de uma vez. E isso fez com que o nosso ourives, Johannes Gutenberg, tivesse uma ideia. É possível que tenha sido lá pelo ano de 1436. Gutenberg vivia em Estrasburgo. Chamou seu colega e amigo Hans Duhem para uma conversa em particular. Fez um ar de segredo. Hans Duhem, preciso de sua ajuda. Você tem encomendas demais, Gutenberg. Não, trata-se de outra coisa. De um trabalho que eu quero fazer parte. Eu quero que você me ajude. Mas não de graça, hein? Vou pagar bem. Mas você tem que me dar a sua palavra de honra de guardar segredo e de não falar com ninguém. Você está me deixando curioso, Hans Gutenberg. E então? Prometo que vou ajudar a você e calar a boca. Ah, então venha. Eu vou lhe mostrar algo que vai lhe surpreender. Na mesa estavam as pequenas letras de metal tão conhecidas de Duane. Mas Gutenberg fez algo diferente com elas. Passou uma tinta preta por cima e prensou depois as letras contra um pedaço de papel, uma ao lado da outra, de modo que surgiram palavras e, finalmente, uma linha. Embora as letras saíssem às avessas do papel, era possível ler a frase. Que brincadeira é essa, Gutenberg? Você não compreende nada? Não sei o que você pretende com isso. Suponhamos que as letras não estivessem às avessas. Sim. Isso é fácil remediar. Sim, sim. Então nós teríamos uma linha de texto. Sim, é verdade, mas... E agora imagine que nós tenhamos uma caixa e colocamos as letras lado a lado, linha por linha. Sim. Sempre com as cabeças para cima. Uhum. Até que nós tenhamos uma página inteira de texto. Depois, passamos a tinta. Se nós pomos um papel lá em cima, fazendo pressão, conseguimos uma página de texto por vez. Compreende, Hans Donner? Sim, sim. Nós podemos tomar outro papel, novamente outro papel. Podemos reproduzir a mesma página do texto tantas vezes quantas quisermos. Finalmente, Hans Donner compreendeu de que se tratava e que desse modo se podia imprimir livros inteiros, página por página e em tempo relativamente curto. A ideia o entusiasmou e os dois começaram imediatamente o trabalho. Começaram a produzir letras, desta vez as avessas, para dar um texto legível. Levaram semanas para reunir o número de letras necessárias para compor o primeiro texto. Tratava-se de poucas linhas no início. Passaram tinta, colocaram o papel e levaram a composição toda para a prensa. Essa prensa também tinha sido idealizada por Gutenberg e executada por um marceneiro. Era feita toda de madeira. Gutenberg colocou a caixa com a composição na base da prensa. Acima da composição veio um papel. A pressão foi exercida de cima por uma chapa presa na rosca. Quando soltou novamente a chapa de pressão, tiraram o papel para ver o resultado. Sim, senhor. O que é que você diz, Hans Donner? Não sei. Imaginei outra coisa. Com outras palavras, não presta para nada. É difícil ler esse texto. Não dá para ler nada. Isso aqui, isso quer dizer homem. O que se entende aqui? Só tem um H e depois um M. Mas como foi que isso aconteceu? Nós preparamos tudo tão bem. Ah, sim, mas parece que esquecemos uma coisa. Não pode ser. A base está completamente plana. Sim, senhor. O marceneiro fez um bom trabalho. É verdade. Quem não trabalhou bem fomos nós. As nossas letras não têm altura igual, olha. O M aí está mais alto do que o E. Por isso não imprimiu. Mas nós cortamos as letras com tanto cuidado. Mas não tivemos bastante cuidado, Hans Donner. Aqui se vê. Se uma letra fica um tanto mais alta do que as outras, a sua impressão engrossa e as letras não aparecem. Sim, a precisão na fabricação das letras representou o problema maior de Gutenberg, e não era fácil de solucionar na época dele. Hoje, essas peças são produzidas com máquinas de precisão que trabalham com a medida exata de uma parcela de um milímetro. Essas máquinas eram desconhecidas naqueles tempos. Gutenberg só contava com os recursos de um artesão. Bem, os dois pensavam como podiam resolver o problema e fabricar letras de tamanho igual. Cortar de novo parecia a única solução. Mas aí, Hans Donner hesitava. Cortar novamente os tipos? Não, isso não dará resultado. Para isso, vamos gastar novamente 3 meses, se não mais. Bem, você sabe outro caminho? Não, mas só sei que desse modo não conseguiremos nada. Mas por que não? Supondo que no prazo de 3 meses nós conseguiremos produzir novamente o mesmo número de tipos, E mesmo supondo que sejam melhores do que os que conseguimos fazer até agora, que eu tenho as minhas dúvidas, nós ainda não teremos bastante material para imprimir uma página sequer. Até agora, trabalhamos com 10 linhas somente. Bem, até você tem razão, Rasmussen. Veja, em 3 ou 6 meses, se escreve um livro à mão. Sim, você tem razão. Temos de encontrar outro caminho. Esse não leva a nada. Não era difícil executar essa resolução. Mas Duen via que a curto prazo não se resolvia o problema. Apesar disso, continuava a ajudar Gutenberg nas experiências. Muita coisa foi começada e abandonada novamente. Passaram-se os meses. Hans Duen não se admirava mais a respeito de nada, mesmo quando encontrou Gutenberg um dia com um desenho estranho nas mãos. O que é isso agora? Não íamos... Hans, acho que tenho a solução. Com isso aqui? Mas... O que é que isso representa? Um aparelho para fundir letras. Para fundir? Olha, nós faremos de cada letra um carimbo. Esse carimbo nós botaremos numa pequena chapa de metal. Com a metal desse, que é bastante mole. Assim teremos um negativo da letra em baixo relevo. Quer dizer, um molde para a fundição. É verdade. Se nós montarmos um molde numa caixa pequena, assim como eu desenhei, e depois de usarmos chumbo derretido, nós conseguiremos um carimbo para imprimir um tipo, assim como precisamos. Mas, Gutenberg, com um molde podemos fundir tantos tipos quantos precisarmos. E todos serão exatamente iguais. Eis a solução. Sim, era mesmo a solução. Até hoje, as tipografias do mundo inteiro trabalham pelo princípio encontrado por Gutenberg há 50 anos. Apesar disso, quando os dois aprontaram o maquinário para esse método de fabricação de letras, o novo processo ainda não dera certo. As tentativas de imprimir tiveram resultados tão precários como as anteriores. Outras dificuldades tinham surgido. Os experimentos tinham de continuar. Progressos? Bem, Hans Duen perdeu a coragem. Desistiu. Gutenberg, todavia, não hesitou. Continuou sozinho gastando todo o seu dinheiro. Frequentemente renunciava de almoçar para poder comprar o material ou os instrumentos necessários ao seu trabalho. Fazia dívidas. E um belo dia deixou Estrasburgo e se mudou para Maiança. Maiança, no Reno, era a cidade natal dele. Havia pouco tinha falecido a sua irmã. E o cunhado vivia sozinho na casa paterna. Ficou muito satisfeito com a chegada de Gutenberg. Mas... Você veio sem dinheiro? Como? O que você estava fazendo em Estrasburgo? Um ourives costuma ganhar bem. Ganhar bem? Eu trouxe coisa melhor do que uma bolsa com dinheiro. Veja só. Gutenberg expôs ao cunhado o seu segredo. No início, não encontrou muita receptividade. Mas finalmente conseguiu convencer o homem. O cunhado declarou-se disposto a contribuir com dinheiro e pôs a oficina à sua disposição. E Gutenberg podia continuar nas suas experiências. Mas as dificuldades não eram poucas e os resultados demoravam. Demoravam demais para o cunhado, que tinha de financiar os trabalhos. Daqui a pouco nós vamos ter de pedir esmola, Johann. Por que você não começa a imprimir alguma coisa? É que ainda não está na hora. Eu não consigo uma qualidade aceitável. Se eu vender livros que não se pode ler direito, depois não vendo mais nada, cunhado. Mas você não precisa começar com livros. Faça alguns calendários. Esses não precisam ser tão perfeitos. Esse o pessoal compra. E assim o dinheiro entra. Gutenberg deixou-se convencer. E no ano de 1445, apareceu a primeira folha impressa neste mundo. Depois, fez calendários e livros para o Beabá. Começou a chegar o primeiro dinheiro. Mas não o bastante para adquirir tudo o que era necessário para imprimir um livro de verdade. E Gutenberg meteu na cabeça que tinha de imprimir a Bíblia. Para esse plano, encontrou um financiador. O homem se chamava Johannes Fust e era um dos comerciantes ricos da cidade. Forneceu o dinheiro para que Gutenberg pudesse instalar uma grande tipografia. Comprar chumbo para os tipos e pergaminho para imprimir. Além disso, empregou auxiliares, aos quais ensinou a arte de imprimir, pois a obra era grande demais para ele sozinho. Trabalhou durante 5 anos na composição, quando o financiador queria o seu dinheiro de volta. Mas a Bíblia ainda não estava pronta. Isso foi um golpe duro. Gutenberg não tinha o dinheiro para devolvê-lo. Perdeu a oficina. Um dos seus auxiliares se tornou mestre e terminou a Bíblia. A Bíblia de Gutenberg, como está sendo chamada hoje, apareceu em 200 exemplares. Era obra tão bonita e completa que os poucos exemplares hoje ainda guardados em museus continuam a entusiasmar o leitor. A edição foi vendida em pouco tempo e maior número foi encomendado. Mas Johannes Gutenberg não lucrou nada com o sucesso. Outros se aproveitaram disso. Muitos dos seus auxiliares que aprenderam a profissão com ele deixaram Mayença e fundaram tipografias em toda a Europa. Em todo lugar começou-se a imprimir livros. E quanto mais livros se imprimia, mais baratos se tornavam. Mais pessoas podiam adquiri-los e participar da sabedoria dos outros homens. Pois somente o livro impresso possibilitou a divulgação de conhecimento e de cultura. Querendo saber as opiniões de um sábio de Paris ou de Pádua, não mais era preciso viajar e falar pessoalmente. Bastava comprar seu último livro, no qual o cientista publicava seus conhecimentos. Mas não foram só os sábios que lucraram com a invenção de Gutenberg. Nós todos continuamos a desfrutar das vantagens. Ficamos sabendo das idades, das pesquisas e dos acontecimentos nos 4 cantos do mundo. Sem a palavra impressa, isso não seria possível. Por isso, damos razão ao poeta francês Victor Hugo, quando dizia: o invento da arte de imprimir livros é o maior acontecimento da história mundial.